Está soprando um vento impetuoso sobre este lugar. Na galáxia do céu, uma pequena nuvem posso enxergar. O teu louvor, tua adoração está subindo, se misturando nessa nuvem de glória. Lágrimas são colhidas e levadas ao odre da vitória. Já posso ouvir hoje aqui rumores nos céus. A chuva está se formando sobre este lugar. Deus está movendo os céus para trazer hoje teu milagre. Ele colhe as tuas lágrimas no deserto de lutas e as misturam com uma nuvem de glória para se formar um temporal de vitória. Vem o vento do avivamento, de outro canto vem o vento da unção, que se condensa com o vento do Espírito, e o vento da glória manifesta num trovão. E quando os quatro ventos se encontram, algo sobrenatural acontece. Um milagre hoje vai realizar. Quem olhar pro céu vê que vai chover neste lugar. O vento já domina, a previsão confirma que a Shekinah de Deus vai estremecer este lugar. O céu foi derramado como chuva hoje aqui. Tua sede de vencer vai saciar, vai ter fim. Vai se erguer um batalhão e vai abalar todo o inferno com um vento impetuoso do sopro de Jeová. A glória desata, do céu desceu e a gente chora. Esse vento te leva para os braços de Jeová. Sinta um som neste lugar. De um canto vem o vento do avivamento, de outro canto vem o vento da unção, que se condensa com o vento do Espírito, e o vento da glória manifesta num trovão. E quando os quatro ventos se encontram, algo sobrenatural acontece. Um milagre hoje vai realizar. Quem olhar pro céu vê que vai chover neste lugar. Já domina, a previsão confirma que a Shekinah de Deus vai estremecer este lugar. O céu foi derramado como chuva hoje aqui. Tua sede de vencer vai saciar, vai ter fim. Vai se erguer um batalhão e vai abalar todo o inferno com o vento impetuoso do sopro de Jeová. Desata, do céu desceu e a gente chora. Esse vento te leva para os braços de Jeová. É a Shekinah. Sopra Espírito e receba cura, irmão. Sopra e faz tremer esse chão. Sopra e restaura tua igreja, Senhor. Com fôlego de vida e com ousadia. Sopra Espírito e receba cura, irmão. Sopra e faz tremer esse chão. Sopra, sopra, sopra. O vento já domina, a previsão confirma que a Shekinah de Deus vai estremecer este lugar. O céu foi derramado como chuva hoje aqui. Tua sede de vencer vai saciar, vai ter fim. Vai se erguer um batalhão e vai abalar todo.